Cidade Classe A. Thank you. estamos apresentando Classe A. Daqui a pouco a sua música para reviver o passado. 7:25. Minuto Esportivo. As notícias do esporte. As informações mais importantes do mundo esportivo. Minuto Esportivo. Minuto Esportivo na área. Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai lançam candidatura conjunta para sediar a Copa de 2030. Ayrton Senna terá vida contada em série da Netflix. O mundo esportivo em destaque. Minuto Esportivo. Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai lançaram a candidatura conjunta para sediar a Copa do Mundo de 2030, a primeira compartilhada entre quatro países. O desejo de trazer a Copa de volta à América do Sul vem de longa data e começou a ser desenhado entre Uruguai e Argentina. Em 2017, antes de um jogo entre as seleções pelas eliminatórias, Luisito Soares e Lionel Messi posaram juntos com os números em suas camisas que formavam 2030, dando pontapé inicial para a campanha que depois agregou Chile e Paraguai. Tomara que dê certo. Ídolo brasileiro e tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna da Silva, terá sua vida contada em uma produção brasileira da Netflix, que informou a imprensa da produção Senna, que vai abordar a intimidade do homem que virou herói nacional e conquistou o mundo. A série será ficcional, baseado em fatos reais. O ator Chay Suede é um dos nomes cotados para o papel do piloto. A obra será dividida em 8 episódios e terá a direção de Vicente Amorim, responsável por A Princesa da Yakuza, longa disponível também na Netflix. Bacana, né? Minuto Esportivo. A gente volta amanhã. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Minuto Esportivo. Mais notícias do mundo esportivo a qualquer momento. Ofertas da semana Supermercado Veneza. Manteiga Toia 500 gramas 21,90. Cerveja Kaiser 2,29. Papel higiênico floral 3,99. Refrigerante Teté de 2 litros 3,49. Macarrão Que Delícia 2,79. Cebola 4,99 o quilo. Filé mignon 69,90 o quilo. Carré suíno 14,90 o quilo. Composto lácteo Toia 400 gramas 7,49. Requeijão Toia 7,99. Sorvete Toia de 2 litros, 17,45. Flocão Dona Clara, 1,99. Leite líquido Toia, 4,99. Queijo mussarela Toia, 54,90 o quilo. Pão francês, 7,90 o quilo. Café Manaus, 250 gramas, 7,99. Bebida láctea Toia, 3,29. E tem Festival Suíno a 15,90 o quilo. Salsicha Itália, 7,99 o quilo. Qualidade e preço baixo, só o Veneza tem. Fique sintonizado na Cidade FM. Só as melhores, Classe A Nacional. Muita música boa, hein? Um grande abraço. Cidade. Mude a vida de um animal. Adote um novo membro para sua família. O amor que o animal adotado traz para a vida do tutor carrega diversos ensinamentos. E o principal deles é a gratidão. A partir de uma adoção, as pessoas podem entender melhor o que significa ser grato, pois é exatamente este o sentimento que o cão consegue transmitir. Adote um animal. Uma campanha da Cidade. Eu quero combo, e gente é combo. É uma delícia, com doce e salgado. Um regente gelado. Pipoca, pizza, cachorro quente, doce salgado. Regente, regente, combos loucos, virados com regente gelado. Regente é combo, beijos cadetês. Bem apimentados, delícias que tens. Regente é combo, regente é família. Regente é a gente. Bananá Regente, todo mundo gosta. Universidade Newton Lins. A missão é educar a Amazônia. Cidade. Você quer ganhar uma camisa personalizada da Rádio Cidade? Do programa que você mais gosta? Se cadastre pelo telefone 3878-7500 ou pelo WhatsApp 99389-4747. Toda sexta será sorteado uma camisa e um par de ingressos pro cinema. Cidade, a número 1 da cidade. Notícia é aqui na Tropical. Repórter Tropical, o mais completo noticiário do Brasil. Repórter Tropical, os fatos e a gente de agora. Uma apresentação da Central de Informações Tropical. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira uma operação de combate a fraudes ao auxílio emergencial. valor pago pelo governo federal à população carente em função da pandemia de Covid-19. A Operação Parcela Feira de Santana também contou com o apoio do Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania, da Caixa Econômica Federal, Receita Federal, Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas da União. Os fatos estão sendo apurados em inquérito policial que teve início em 2021 com base em trabalhos de análise e inteligência realizados por equipes especializadas da Polícia Federal a partir de processos de contestação abertos na Caixa. Segundo a Polícia Federal, no aplicativo Caixa Tem, 16 contas do auxílio emergencial foram fraudadas, com os valores depositados sendo transferidos imediatamente para pagamentos de boletos bancários emitidos em nome de terceiros, o que resultou em prejuízo inicial de R$ 9.600. Outras informações a qualquer momento. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, firmou dois acordos com agências da Organização das Nações Unidas, ONU, para o recenseamento de refugiados e imigrantes no censo 2022. As parcerias foram firmadas com a Organização Internacional para Migrações, OIM, e com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR. Os acordos envolvem todo o país, mas terão como foco principal Roraima, devido ao grande fluxo de imigrantes venezuelanos que entraram no estado nos últimos anos. Outras informações a qualquer momento. Se a cidade não deu, nada aconteceu. Cidade. Classe A. Classe A. Cidade. Roseanne, yeah. Now she's gone. tears shining through the window on the other side. Rosanna, Rosanna, I didn't know that a girl like you could make me feel so sad. Rosanna. De classe A. Thank you. 7:43. Os sucessos que marcaram histórias estão de volta para você ouvir. Classe A. Classe A. Sit down now, I'll switch my mind. Yeah. Começa agora o Manaus em 60 segundos. Limpeza. Mais dois coletores pluviais de resíduos foram instalados para combater o descarte irregular de lixo nos rios. Um está na Marina do Davi e o outro na comunidade do Abelha. Educação. A Prefeitura de Manaus reinaugurou, totalmente revitalizada e modernizada, a Escola Municipal Antônio Matias Fernandes, que fica no Parque 10 e atenderá mais de 500 alunos do ensino fundamental e jovens adultos. E falando em educação, se você tem de 18 a 29 anos, sabe ler e escrever e não possui o certificado do ensino fundamental, fique atento. Continuam abertas as inscrições para o Programa Nacional de Inclusão de Jovens, o ProJovem Urbano. Saiba mais no site da Prefeitura. E não perca a oportunidade de se qualificar. Para mais notícias, acesse o portal manaus.am.gov.br da Prefeitura de Manaus. O Brasil é um país privilegiado. Mais de 11% de toda a água doce do planeta está aqui. Nós também temos o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o Sistema Aquífero Guarani. Por isso, devemos dar um bom exemplo. Como vimos, podemos contribuir muito para o bom funcionamento do planeta, de maneira simples e eficaz. Uma mensagem da Cidade. Cidade cria e não imita. Pense em algo que vai te fazer feliz, despertando a criança que há dentro de ti. É tudo de bom que a vida traz. Iogurte Toia, Toia, é o mais gostoso. Iogurte Toia, Toia, você merece esse sabor. Iogurte Toia, agora com novos sabores e frutas. Iogurte Toia. A sorte tá esperando por você. A hora é agora. Pra você curtir a vida como quiser. Pro que der e vier, só veste sair. A vida é um jogo, ganha quem souber jogar. Joga aí, ganha aí, brilha aí. Solbet.com. Aqui o saque é rápido e fácil. Minuto News. Oferecimento Black Coffee Cafeteria. Com café, tudo fica melhor. Do Norte, Renault Manaus. Quer um Renault? Vem pra do Norte. As informações em destaque. As notícias sobre os últimos acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, no ar. No ar. Minuto News. Energia solar distribuída cresce, já soma mais de 4% do consumo regulado. Ministério Público da Argentina acusa Cristina Kirchner de direcionar contratos em concessões. Palmeiras rescinde contrato com o Renan por justa causa. Minuto News. Agora as notícias em destaque. A geração própria de energia elétrica vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil, com o volume produzido em painéis solares instalados em residências, comércios e indústrias, já representando 4,3% de todo o consumo do mercado regulado. Isso segundo o levantamento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. A quantidade de consumidores que possuem a geração distribuída, micro ou mini usinas, com até 5 megawatts de potência, ainda é relativamente pequena, mas já vem afetando o mercado das distribuidoras, uma vez que esses clientes passam a consumir menos a energia da rede. Na Argentina, começou a fase de alegações do julgamento contra a vice-presidente Cristina Kirchner, por suspeita de corrupção, quando foi presidente. Se ela for condenada, poderá perder os seus direitos políticos. Segundo a exposição do Ministério Público argentino, está comprovado que existiu entre 2003 e 2015 uma associação ilícita que teve no topo de seu funcionamento aqueles que foram chefes de Estado. Para o promotor Diego Luciani, os supostos ilícitos começaram no governo de Nestor Kirchner, marido da ex-presidente e morto em 2010. O Palmeiras rescindiu nesta semana o contrato com o Renan. O Bragantino, clube ao qual o zagueiro estava emprestado, também confirmou a rescisão do vínculo há pouco tempo. O jogador matou o motociclista Eliezer Pena, de 38 anos, atropelado há 10 dias, e está respondendo em liberdade por homicídio culposo, com os agravantes de dirigir sob influência de álcool e

vez você chega e me vira a cabeça com esse seu olhar. É feitiço, que isso, que isso. A coisa louca, teu cheiro te faz com o cabelo pra sensualizar. É malícia, delícia, delícia. Lindo horizonte, eu vaguei de norte a sul pra te encontrar. É de lei se apaixonar. Resumindo amanhã, sendo cada vez mais fã do teu calor. Amar você, eu vou que vou. Oh, me leva que eu vou pra sempre te dar meu calor. Oh, sou fã declarada desse teu sabor. Começa no clima, é tesão, é desejo. Que é que tem nesse beijo? Me leva que eu vou pra sempre te dar meu calor. Você chega e me vira a cabeça com esse seu olhar. É feitiço, que isso, que isso. A coisa louca, teu cheiro que faz com cabelo pra sensualizar. É malícia, delícia, delícia. Lindo horizonte, eu vaguei de norte a sul pra te encontrar. É de lei se apaixonar. Cada vez mais fã do teu calor. Amar você, eu vou que vou. Oh, me leva que eu vou pra sempre te dar meu calor. Oh, sou fã declarada desse teu sabor. Oh, começa no clima, tesão é desejo. Que é que tem nesse beijo? Pediu perdão, não pediu então.

jogo o anzol, você morre, mas quando eu puxo, você corre. Me manda localização, marca 10, mas sempre desmarca as 9. Eu sei que tu me quer, só tá fazendo doce. Deixa de dar migué e bora hoje. Tô doido pra ver você com essa carinha de bebê. Fazendo coisa de adulto, só no vucu vucu vucu. Fazendo coisa de adulto, só no vucu vucu vucu, no vucu vucu vucu. Olha, fazendo coisa de adulto, só no vucu vucu vucu, só no vucu vucu vucu. Alô, Marcinho Sensação, só uma banda. É não, rapaz, só um teclado. Sou o Jonas Esticado com Marcinho Sensação Vucu Vucu, o Guilherme Marília Mendonça Mal Feito, teve a Vanessa, Ana Clara e também Péricles. Foi apenas o primeiro bloco do Edson Hits. Na sua quinta-feira tem muito programa pela frente. Fica ligadinho com a gente, já já você curte o som de Luísa e Maurinho. Você está ouvindo Edição Hits. 8:17. Em todo todos os momentos vai bem. Sorvete Paia é muito mais sabor, porque é feito com amor. Sorvete Paia é muito mais sabor, porque é feito com amor. Sorvete Toia, o melhor sorvete do Amazonas. Pedidos pelo fone 3671-6070. Sorvete Paia é muito mais sabor, porque é feito com amor. A direção da Rádio Cidade informa que a nossa programação não é partidária e sim obedece às normas do Tribunal Superior Eleitoral. Todos os partidos têm direito ao seu espaço, de acordo com as normas vigentes. Dia dos Pais está chegando e a Rádio Cidade vai te ajudar com um presente para o seu pai. Para concorrer é muito simples. Basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp 993894747. Que tenha as palavras Rádio Cidade e Pai. Pronto, já estará concorrendo. Não esqueça de enviar o nome completo e endereço. O sorteio acontece no dia 14 de agosto. Participe! Rádio Cidade, a rádio das promoções. Edição Hits. Opa, tamo de volta na sua quinta-feira com muita música boa pra você curtir. Aumente o som que é hora de Luísa e Maurílio, Zé Neto e Cristiano, S de Saudade. Luísa e Maurílio, explica pra nós essa sexta com S. A gente vai contar uma história real aqui agora. Tem certeza que já aconteceu com você? É assim o quê? Todo mundo já teve uma sexta dessa aí. É, aqui. Na vida de solteiro que eu sempre quis. Quem nunca, né? É, eu consegui a liberdade de poder chegar e sair. Mas cê deve ter jogado praga em mim. Eu não quero beber, eu não quero sair. A vida de solteiro que eu sonhava não era assim. Se eu estou com S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas em uma delas tem o show que cê tava na cama. Tem um DJ tocar sua voz falando que ama. Tentou com esse de saudade, cheio de balada na cidade. Mas em uma delas tem o show que cê dava na cama. Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama. Estou com esse de saudade. Aí é ruim demais, hein? Luísa e Maurílio, Zé Neto e Cristiano. Que é isso? Estou com S de saudade. Mas cê deve ter jogado praga em mim. Eu não quero beber, eu não quero sair. A vida de solteiro que eu sonhava não era assim. Sextou com S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas em uma delas me ama. Cê só conhece de saudade, cheio de balada na cidade. Mas em uma delas tem o senhor, cê tava na cama. E o DJ toca sua voz falando que me ama. Cê só conhece de saudade, cheio de balada na cidade. Mas em uma delas tem o senhor, cê tava na cama. E o DJ toca sua voz falando que me ama. Cê só conhece de saudade. Leva minha imaginação onde eu quero chegar. Uma cama redonda e na banheira quente uma champanhe pra estourar. O que minha boca nega, o meu corpo fala e sente falta. Vem deixar minha saudade embaixo e meu tesão em alta. Não me deixa te esquecer. Mas aquela roxadinha, dinha, dinha, cedinha, não me deixa te esquecer. Tarulê! Saudade embaixo e meu tesão em alta. Oh, vontade de largar você. Oh, vontade de largar você. Mas aquela roxadinha, dinha, dinha, cedinha, não me deixa de esquecer. Mas aquela roxadinha, dinha, dinha, cedinha, não me deixa de esquecer. Vai! Oh, vontade de largar você. Vai que vontade. Oh, vontade de largar você. Mas aquela roxadinha, dinha, dinha, cedinha, não me deixa de esquecer. Mas aquela roxadinha, dinha, dinha, cedinha, não me deixa te esquecer. Não me deixa te esquecer. Edição. Crias fazendo um som, pique trem bala que ninguém mais cala. Na CDT hoje vai dar bom. Virando à direita um grave absurdo. Não mexe com a Tati que ela quebra tudo. Barraco que cola a gente resolve. Menor não se envolve. Não corta minha onda, não corta minha onda, não corta minha onda. Menor não se envolve. Não corta minha onda, não corta minha onda, não corta minha onda. Menor não se envolve. Eu já cheguei, mali o GG pela primeira vez. Escuta esse som na sua mala batendo, o grave vibrando e a placa tremendo. Você é de preto e preto tem valor, conexão RJ Salvador. VTT quando estado Lobato, não corta minha nota que eu fico bravo. A gravidade desse pancadão vai te levar no chão, no chão. A gravidade desse pancadão é som de dois negão, é som de dois negão. Jogar, essa brincadeira o povo vai comer. Tô metendo dança na tá. Desse baile não me importa de entender. De repente ladeira quero ver descer. Tô metendo dança.

Você que disse que tava tentando ir devagar, mas meu coração teimoso resolveu acelerar. Outro dia no cinema, eu fiquei torcendo pro casal no final se acertar. Eu nem vi a hora que chamei sua mãe de sogra, nem quantas vezes me peguei passando pela porta, rodando o quarteirão pra ver se criava coragem. Dá pra todo mundo ouvir. Eu não quero ficar com mais ninguém. O que você me dá me faz tão bem. Eu quero almoço de domingo, tudo que vier eu topo. Assista aquela série outra vez e aprenda a gostar de japonês. E como com seus amigos, tudo que vier eu topo. Eu topo, yeah! E aí? Qual vai ser? Vem logo. Esse é o Sorriso Maroto Topo, teve Dilcinho com Henrique Juliano Sogra, você curtiu Malia, Tairone, também Luiz e Maurílio aqui no nosso Edição Hits, que faz agora intervalo, já já voltamos em definitivo com o nosso último bloco, tá imperdível, hein? Não sai daí não que a gente volta já. Você está ouvindo Edição Hits. 8:33. Notícia é aqui na Tropical. Repórter Tropical, o mais completo noticiário do Brasil. Repórter Tropical, os fatos e a gente de agora. Uma apresentação da Central de Informações Tropical. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira uma operação para combater a extração e a recepção ilegal de madeira na terra indígena Canabrava, no município de Barra do Corda, no Maranhão. Os policiais cumprem 22 mandados de busca e apreensão e 7 de suspensão da atividade econômica. De acordo com a Polícia Federal, a atividade ilegal abastece uma cadeia criminosa de serrarias, movelarias e depósitos de madeira clandestinos. A polícia disse que durante as investigações foram identificados diversos estabelecimentos madeireiros que atuam na clandestinidade sem emissão de documento de origem florestal, DOF. Outras informações a qualquer momento. Filipe de Castro tem apenas 5 anos e aprendeu a falar inglês sozinho. As habilidades do menino foram registradas pela família nas redes sociais. Em uma dessas cenas, ele foi flagrado aos 2 anos e 4 meses lendo as placas dos carros do prédio em que mora em São Paulo. Um teste de QI comprovou que Filipe se enquadra no grupo das pessoas com altas habilidades ou superdotadas e, por isso, hoje ele é um dos mais novos integrantes do Clube Mundial de Pessoas com Alto QI, o grupo Mensa. O teste mostrou que o menino, hoje com 5 anos e 4 meses, tem a idade cognitiva de 7 anos e 8 meses. A mãe, a jornalista Roberta Castro, disse que os exames ajudaram a oferecer melhores condições para o desenvolvimento do filho, mas ela costuma deixar claro que não é bom rotular a criança como gênio. Em todo o Brasil, pouco mais de 24 mil pessoas já foram identificadas como de altas habilidades, mas estudos internacionais estimam um número mais de 100 vezes maior. 2,5 milhões de pessoas. Outras informações a qualquer momento. Se a cidade não deu, nada aconteceu. Minuto Esportivo. As notícias do esporte. As informações mais importantes do mundo esportivo. Minuto Esportivo. Quinta-feira, 4 de agosto, o Minuto Esportivo está no ar. A partir de agora, vamos às manchetes. John Textor diz ter gastado o dobro do que pretendia no Botafogo. Diogo Jota renova contrato com o Liverpool até junho de 2027. O mundo esportivo em destaque. Minuto Esportivo. John Textor diz ter gastado o dobro do que previa para o Botafogo. Em entrevista para o jornal francês L'Equipe, ele falou principalmente sobre a compra das ações do Lyon, E o empresário americano também contou sobre os seus investimentos em outros clubes. No caso do Brasil, Textor afirmou que se empolgou com o processo e até mesmo contratou jogadores que não necessitava. Nas redes sociais, parte da torcida interpretou nas falas de Textor uma crítica a alguns jogadores contratados. O assunto viralizou até que o empresário foi a público defender os atletas. Para ser o sócio majoritário da equipe alvinegra, o americano se comprometeu a pagar pelo menos 400 milhões de reais em um período de 3 anos. Só em 2022, a SAF já recebeu 150 milhões de reais. As outras parcelas ficam para os próximos anos. Clube e empresário também concordaram com o patamar mínimo de folha salarial do futebol. É, mas de qualquer forma, ele criou uma saia justa entre alguns atletas. Precisa se explicar, hein? O Liverpool anunciou a renovação de contrato com o atacante Diogo Jota. O novo vínculo do jogador português de 25 anos com o clube inglês vai até o fim de junho de 2027. Diogo Jota chegou ao Liverpool em setembro de 2020, vindo do Wolverhampton após o pagamento de 41 milhões de libras. Desde então, disputou 85 jogos pelo time inglês e marcou 34 gols. O atacante português está fora de ação no momento por causa de uma lesão que o deixou afastado de todos os amistosos da pré-temporada. O próprio Jota acredita que só voltará a jogar dentro de algumas semanas. Boa sorte pro Jota nessa recuperação. Minuto Esportivo. Voltaremos já já com outras informações. Continue ligado. Minuto Esportivo. A qualquer momento com mais informações. Você já conhece o jeito mais fácil e rápido de pedir gás, né? Baixe o app Fogás. Acessou, comparou, pediu, tá em casa. Olha só. Pede gás, Fogás. Pede gás pelo aplicativo. Você pesquisa os preços na sua região, escolhe o tamanho da sua botija e como quer pagar. No dinheiro, Pix ou cartão na entrega. App Fogás. Experimente. Disponível no Google Play e Apple Store. Pede gás no app Fogás. Está aqui ao nosso lado o engenheiro Steven, vindo dos Estados Unidos para a montagem dos equipamentos de rádio mais moderno do mundo, da Gates Air. Steven, quantas emissoras tem no mundo esse tipo de transmissor e a qualidade em HD? I'm Steve Schmidt. I'm the International Service Manager for Gates Air in the United States. Yes, currently we operate the HD radio signal in the United States, Canada, Bangladesh, and now this will be our first station in Brazil here in South America. Me chamo Steven Schmidt, sou gerente de serviços internacionais da Gates Air dos Estados Unidos. Nós operamos com sinal HD nos Estados Unidos, Canadá, Bangladesh e essa aqui no Brasil, que é a primeira da América do Sul. HD allows for basically a higher quality audio program and also allows the station to operate up to 4 channels within its channel. O HD permite que se tenha uma alta qualidade e também operar com 4 canais diferentes na mesma frequência. Yes, the station here in Brazil is operating the same transmitter as well as the same format that we use HD radio on in the United States. Sim. Aqui vamos operar com o mesmo formato e equipamento que é utilizado nos Estados Unidos. Obrigado, Steven. Esperamos vê-lo novamente para a montagem da nossa TV. Mas, e aí, gostou da estadia que esteve aqui no Brasil? Yeah, I enjoyed my first visit here in Brazil. And I'm looking forward to returning to install the new television transmitter as well as the backup for the HD radio transmitter. Thank you very much. Sim. Adorei a minha primeira visita aqui no Brasil e espero voltar para a instalação do transmissor da TV, assim como o transmissor de backup para a rádio HD. Muito obrigado. Cidade muito imitada, jamais igualada. 1, 2, 3. Eu quero combo. E gente, é combo. É uma delícia com doce e salgado. Um regente gelado. Quente, doce, salgado, regente. Poucos loucos virados com regente gelado. Regente é como beijos calientes, bem apimentados, delícias quentes. Regente é como, regente é família, regente é a gente. Bananá,

Gigante, Thierry, Viva Voz, Emicida, TV Ivete Sangalo e também Turma do Pagode. E aí, curtiu? Foi mais uma edição Hits que a gente curtiu muita música boa. O Du Avalone vai ficando por aqui. Amanhã eu tô de volta com mais edição Hits pra você na sua sexta-feira. Beijo grande, forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Você ouviu? Edição Hits. 8:56. Tem ingresso de graça no Kinoplex. O quê? Isso mesmo. Promoção dobradinha Kinoplex. Você compra um ingresso e ganha outro. De segunda a sexta, nos cinemas Kinoplex. E mais, comprou combo super, tem mais pipoca de graça. Ganhou upgrade pro Mega. Corre pro Kinoplex. Você não vai perder, né? Acesse o site Kinoplex e saiba mais. Você sabe o que os astros revelam para o seu signo? Fique por dentro com Guia Astral. Aqui você fica sabendo tudo sobre os astros. Cidade. Cidade. Vida saudável é uma condição que depende de certas atitudes do cotidiano. Nada melhor do que o humor para combater os percalços que aparecem. O bom humor pode manter as pessoas saudáveis e aumentar as chances de uma vida longa. Para melhorar a sua atitude positiva diante da vida, aposte em uma breve caminhada em áreas verdes, como parques e jardins. Outro comportamento que pode ajudar para melhorar a saúde é se prevenir, realizando exames anualmente, se alimentando corretamente e a prática de exercícios físicos. Não espere uma doença para procurar um médico. Faça exames periódicos. A prevenção pode salvar sua vida. Cidade. Minuto News. Oferecimento Black Coffee Cafeteria. Com café, tudo fica melhor. Do Norte, Renault Manaus. Quer um Renault? Vem pra Do Norte. As informações em destaque. As notícias sobre os últimos acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, no ar. No ar. Minuto News. Pesquisa revela que Auxílio Brasil de R$600 é considerado insuficiente por mais da metade dos beneficiários. O número de crianças e adolescentes vivendo nas ruas de São Paulo dobrou em 15 anos. John Textor diz ter gastado o dobro do que pretendia no Botafogo. Minuto News. Agora as notícias em destaque. Uma pesquisa Datafolha aponta que mais da metade dos beneficiários do Auxílio Brasil considera o valor de R$600 insuficiente. A quantia mínima do benefício foi ampliada em R$200 pelo Congresso, mas o acréscimo só será pago de agosto até dezembro deste ano. De acordo com o Instituto, entre os que recebem o benefício, 54% consideram o valor insuficiente, 38% classificam como suficiente e 8% como mais que suficiente. O número de crianças e adolescentes vivendo em situação de rua na capital paulista dobrou em 15 anos. São 3.759, isso de acordo com o levantamento da Prefeitura de São Paulo. A maioria é de meninos, que representam quase 60% do grupo. A faixa de idade mais comum vivendo nas ruas é a de 12 até 17 anos, que somam 42% do total. Pardos e pretos representam mais de 70% dos casos. O censo de crianças e adolescentes em situação de rua foi realizado em maio deste ano, após 15 anos sem nenhum levantamento sobre este grupo na cidade. A última pesquisa foi realizada em 2007. John Textor disse ter gastado o dobro do que previa para o Botafogo. Em uma entrevista ao jornal francês L'Equipe, em que falou principalmente sobre a compra de ações do Lyon, o empresário americano também contou como são os seus investimentos nos outros clubes. No caso do Brasil, Textor afirmou que se empolgou com o processo e até mesmo contratou jogadores que não necessitava. O Brasil e o mundo em Minuto News. Minuto News, o mundo é de quem sabe, de hora em hora, aqui. Minuto News. As principais notícias do Brasil e do mundo. Você ouviu no Minuto News. Se a cidade não deu, nada aconteceu. Agora, na Grande Manaus. 9:00.

uma costela foi gelada. Sopro da vida na manhã, no paraíso foi tentada pela mordida na maçã. Botou a culpa na serpente e nos cabelos uma flor, e descobriu no corpo ardente que coisa quente é o amor. Dream I've ever had. So

I've never